Estamos falando sobre essas características da revelação, o que que ela produz em nós. Nós falamos na última reunião que a revelação produz vida. É a primeira coisa. Revelação gera vida em você. Você se torna alguém vivo em Deus. Uma ilustração de vida na Bíblia é o vinho. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Isso nos fala de uma mudança que acrescenta cor, sabor, aroma, onde não havia nada antes. Daí tem sido o primeiro milagre. Porque com esse milagre ele demonstrou o que ele queria fazer nas nossas vidas. E o vinho, nesse sentido, torna-se um sinônimo de vida, de uma nova vida que o Senhor tem. Então aquelas pessoas que se enchem do vinho, elas expressam características de alguém cheio de vida. Quais são as características de alguém que vai se enchendo do vinho? Ele se torna falante. Esse é um sinal de vida. Então, muito silêncio é sinal de opressão. Sabia disso? Pessoas que não conseguem abrir a boca, tá com problema. E eu sempre falo, crente calado é crente oprimido. Você vê um crente que não consegue abrir a boca, ele precisa de oração. Ele precisa de vida. Porque quando a vida de Deus vem, ele fala. Agora, não é que é um falar natural. É um falar de Deus, é um falar com Deus, é um falar para Deus, é um falar a Deus, é um falar em Deus. Não é? É um falar espiritual. Mas o que mais acontece com essa pessoa? Ela se torna, além de falante, ela se torna também alegre. Esse também é um sinal de vida. A alegria de Deus é um sinal de vida. Se o crente está o tempo inteiro melancólico, e na cabeça dele servir a Deus é algo meio fúnebre, é incrível como o cristianismo, no decorrer da história, foi se tornando algo fúnebre. Sabe, as catedrais se tornaram catacumbas, lugares de mortos, de enterrar mortos. Um lugar que você chega, ele é escuro, meio aterrorizante. Não é mais um lugar de vida, porque a vida se foi. Incrível isso. Mas sabe que nós também podemos estar incorrendo o mesmo erro em alguns lugares? Perdendo essa característica de nos alegrarmos no nosso Deus. Mas quem se enche do vinho, cheio de vida, tem alegria. Outra coisa, terceira coisa que o vinho produz, torna o cidadão corajoso, não é verdade? Quem bebe fica tão valente. E se acha capaz de tudo. Eu tenho problemas. Onde tem um cachaceiro, ele vem atrás de mim. Não é só cachaceiro, não. Onde tem louco, epilético, bobo, eles tudo vêm atrás de mim. Foi algo que eu estava pregando numa igreja há um tempo atrás, em Brasília, e eu falei isso na reunião. Quando acabou a reunião, estávamos todos lá de fora, devia ter uns 300 irmãos, e apareceu um bêbado. Adivinha quem foi o único que ele veio atrás? Eu. Eu estava andando na rua, na calçada, aqui em Goiânia, eu estava andando e do lado de lá vinha um bêbado. Eu já olhei e falei, vou desviar. E ele vinha de um lado, vinha para o outro. E ele me viu, veio em cima de mim, me tacou um tapa no peito e falou, você vai dizer agora, eu sou bom ou não sou? Eu falei, que é isso? O Senhor é o máximo. O Senhor é o máximo. Se não falasse para o Senhor, eu vou dizer agora. Igual o Senhor não tem ninguém, o Senhor é o único. Já pensou no planeta inteiro ter só um igual o Senhor? Por isso a favor de clonagem, deveria clonar muitos. Ele me olhou e falou, você está zombando de mim. Eu falei, que é isso? Estou falando a maior verdade. E ele falou, vou te partir no meio. Eu falei, oh Deus, só acontece comigo. E o homem era isso aqui. Não que eu seja nenhum valente, né? Nada disso, mas eu poderia pelo menos impedi-lo de fazer, me partir no meio. É coisa impressionante. O que não faz com o sujeito? Ele não se enxerga. Quer dizer que ele não conseguiu fazer o intento dele. Tivemos nossos métodos de persuasão. Mas preste atenção. Isso porque ele estava cheio de álcool. Isso é uma expressão. Claro que no caso dele é abobado, é ridículo, é estranho. Mas no caso daquele que está cheio do Espírito, é real. Quando você tem entendimento de uma verdade espiritual, você se torna ousado sobre aquilo. Ousado, você sabe que é verdade. Agora você sabe porque sabe que é verdade. Então você se torna ousado, você resolve pisar nas águas, você vai adiante. Isso tudo são expressões de vida. Revelação sempre gera vida. Segunda coisa, nós falamos que revelação também sempre gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra, mas não a letra. Porque 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata. Mas a revelação do Espírito, além de gerar vida, gera fé. Você passa a ter ousadia e fé para crer, para entrar em novas áreas, em sair da sua zona de segurança, em alcançar coisas para Deus, porque você agora sabe, há uma luz que foi colocada no seu coração. Terceira coisa, que revelação gera mudança. Nós paramos aqui na última reunião e eu queria concluir esse ponto com você. Nós falamos a respeito da transformação de Pedro. Antes era Simão, tornou-se Pedro. Na Bíblia, mudança de nome é mudança de posição, de vida, é mudança de caráter. Na Bíblia, quando muda o nome de alguém, ele é uma outra pessoa quase. É algo muito sério mudança de nome. A Bíblia fala que Jacó foi mudado para Israel. Abrão foi mudado para Abraão. E Simão foi mudado para Pedro. Mudar de nome é coisa séria. Mudar de nome nos fala de mudança de vida, transformação. E o que que propiciou, o que que causou isso? A Bíblia fala que Jesus chegou para os seus discípulos e falou, escuta, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. E o Senhor falou, mas e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro pulou na frente e falou, eu sei quem tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor disse para ele, bem-aventurado é Simão Barjonas. Está no verso 17, Mateus 16. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por causa dessa revelação, Pedro foi transformado. Jesus disse para ele, também eu te digo que agora tu és Pedro. Depois de você ter tido essa luz, você não pode ser mais o mesmo. Nenhum homem é o mesmo mais depois de entender que Jesus, aquele histórico, é de fato o Filho de Deus. Uma vez que ele entende que é o Filho de Deus, nunca mais ele pode ser o mesmo. Não tem jeito. É uma outra pessoa. Então, você era Simão, você vai ser Pedro agora. E olha, sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Qual pedra que é essa? A revelação de que ele é o Cristo. A revelação. Não há edificação onde não há revelação, irmãos. Não há edificação genuína através de alguém que não teve luz do céu. Porque onde não há essa revelação, onde não há o entendimento do céu, o máximo que nós temos é a aplicação de métodos humanos e naturais. É o máximo que tem. Para termos igreja genuína sendo edificada, precisamos de luz. Você precisa de pedir ao Senhor revelação do que é igreja. Sabe, começa a pedir revelação para o Senhor daquilo que você julga saber. Aquelas coisas que você acha que você já sabe, que nem precisa de falar mais um assunto, pede ao Senhor. Todos os meses nós fazemos ceia na igreja. Todo mês eu peço ao Senhor que me abra os olhos para algo mais com relação à cruz. E sabe, são anos e anos que eu tenho feito essa oração. E anos o Senhor vem acrescentado. Às vezes um ponto a mais. Às vezes um aspecto a mais. Algo novo que esclarece, que traz mais nitidez aquilo que nós já até sabíamos, mas que cada vez se torna mais claro para nós. A luz de Deus vai crescendo mais e mais. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Isso é que a revelação gera. Tudo que nós precisamos é de conhecer o Senhor por revelação no Espírito. Quando isso acontece, naturalmente nós somos transformados. Então, transformação não é um fruto ou uma consequência do seu esforço extraordinário para fazer a vontade de Deus. Transformação é o resultado de um entendimento na luz de Deus. Quarta coisa, revelação nos ajuda na hora da provação, na hora da batalha. Quando uma verdade é aprendida só na mente, quando vem o ataque do diabo, não ajuda em nada. Aquilo você nem lembra direito. Quando você entendeu algo só naturalmente, mentalmente, na hora que vem a tentação, a sedução, também nada ocorre, você fica ali naquela posição como que indefeso. Mas sabe, aquele que tem luz de Deus, quando vem a tentação, ele tem uma provisão, ele tem uma arma que ele pode lançar a mão, ele tem uma convicção, ele tem uma pedra onde se agarrar, entende? E quando ele tem essa revelação, ele tem fé para liberar a palavra e para destruir as obras do diabo. Não tem como fazer uma batalha espiritual se não temos clareza e revelação completa daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos em Cristo Jesus. E também revelação daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz através de nós. A revelação que nós precisamos é daquilo de sempre. Eu dou aula, dei aula, não tenho dados ultimamente, mas aula de uma matéria no seminário, que é um capítulo da teologia, que é doutrina de Deus. Mas nós mudamos o nome da matéria para nomes e atributos de Deus. Matéria joia, muito legal. Eu comecei a dar essa matéria e foi me dando uma crise profunda com os irmãos. Porque tudo que eu ensinava, todo mundo já sabia. Na verdade, até quem não era crente já sabia. Porque era tudo tão evidente. Então eu dizia, hoje eu vim dizer para vocês que Deus é onipotente. Eles diziam, que mais? Não é, hoje a aula é sobre isso, vamos compartilhar sobre isso. Sim, Deus é onipotente, Deus pode tudo. Joia. Mas e aí? Bom, e aí é isso, irmãos, Deus pode tudo. E aí a aula ficava... Eu falei, não, Senhor, tem que ter algo mais. Peraí. Por que nós temos que estudar isso? Não, vamos tirar isso aqui. Porque até o diabo sabe que Deus pode, o ímpio sabe que Deus pode, estou estudando isso aqui no seminário que Deus pode, mas e aí? E o Senhor falou no meu coração, o que está faltando é você levá-los a ter revelação dessas coisas. E eu separei um dia, e eu fiz uma série de confissões, peguei versículos da Bíblia que falavam das características de Deus. Eu falei de Deus, soberania de Deus, poder de Deus, onisciência, onipresença, todos os atributos de Deus, e levei para a aula. Eu falei, não, hoje nós não vamos estudar nada disso. Hoje nós vamos só pedir para Deus, nós queremos ver tudo isso que nós já sabemos com uma luz nova. É uma coisa impressionante que aconteceu com aquela turma que eu dei aula. Houve uma explosão de fé num nível que eu nunca tinha experimentado antes. Porque Deus quer se revelar a nós. Nós não podemos conhecer a Deus de outra maneira. Você saber com a mente que Deus pode, não ajuda em nada na hora que o pau quebra. Você precisa de uma fé sobrenatural, fruto de uma revelação também especial, daquilo que Deus pode fazer. Quem tem revelação do poder de Deus, ele anda diferente, irmãos. Ele tem um ministério na postura diferente. Muitos de nós somos assustados. Vivemos assustados com possíveis desafios que possam ter. Que nos falta essa luz. O que nós precisamos aprender é isso mesmo. Quem Deus é? O que Deus faz? Porque se nós não fizermos isso, Ele vai criar situações para que possamos aprender. Eu me lembro, quando eu me tornei pastor, eu ainda tinha um certo problema com demônios, porque na igreja onde eu cresci, não era tão comum lidar com isso, eu mesmo nunca tinha lidado, e agora eu era pastor, e as pessoas queriam que eu lidasse. E eu... Não era para mim que eu tinha medo de demônio. Eu acho que eu tinha medo era de mandar o demônio sair e ele não sair. E eu falo, sai, ele fala, não sai. Eu falo, sai, ele fala, não vou sair. Eu falo, e agora, como é que eu vou fazer? Qual que é outro recurso que eu tenho? Então, havia esse receio. Certo medo, insegurança. Não sei se você teve isso também, o governo na sua vida. Eu tive. Hoje não tenho mais. Mas eu me lembro o dia exatamente que Deus me livrou desse medo. Me lembro como se fosse hoje. Foi em 89. Era meio do ano. Uma época do ano em que escurece rápido. Era quase 6 horas da tarde. Naquela época, não tinha muito esse costume de ter funcionários na igreja. Tinha uma secretária. E na hora de ir embora, eram quase 6 horas da tarde, chegou uma mulher, lembro até hoje, uma mulher morena, muito alta, mais alta do que eu. E ela falou, tem um pastor? E a secretária falou, tem... Era eu. O pastor está aqui para te ajudar. E ela veio conversar comigo. E eu me lembro até hoje, ela falou, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei, vamos entrar para a sala. Eu lembro que eu não tinha uma sala para aconselhar, uma sala de aula. Entramos para a sala de aula. Foi engraçado que a secretária, logo em seguida, ela apontou a carinha lá e falou, pastor, estou indo. Saindo, você fecha a porta. E estava escurecendo, e a irmã, não é, depois ela virou irmã, não era naquela altura, ela falou, pastor, eu estava na minha casa e manifestou um demônio em mim. Eu falei, é mesmo? E ela falou, é, e tinha 6 homens lá que não deram conta em me segurar. Eu falei, 6 homens? Sabe que de repente escureceu o dia? Estava na sala, ficou escuro, a secretária foi embora, só tinha luz dentro da sala. E eu com ela... E ela falou, pois é, e eu peguei a faca e esfaqueei um. Eu falei, é, e ninguém segurou, não deram conta, pastor. Mas eu vim aqui porque eu sei que aqui vai sair. Eu falei, vai. Eu falei para ela: olha, filha, hoje nós vamos descobrir quem que é maior. Se é o que está em você ou se é o que está em mim. Essa briga não é nossa. Nós estamos aqui no meio da batalha, mas isso aqui é briga de gigante, não é nossa. É de gente muito grande. Mas olha, nós vamos descobrir agora mesmo. Falou: não, pastor, eu tenho certeza que o irmão vai orar e vai acontecer. Eu falei: vai. Mas você sabe, o diabo queria só assustar. E ele foi bem sucedido, fiquei muito assustado mesmo. Não vou negar para você, eu não preciso negar essas coisas. E eu me lembro que eu comecei a orar com ela e manifestou, de fato, o demônio. Ela caiu, possessa, né, estribuchando aquela voz, aquele negócio todo. Mas sabe o que foi interessante? É que, na verdade, naquele dia, Deus me livrou de algo terrível na minha vida. E aquilo que eu falei, era ele mesmo falando, que naquele dia eu ia saber quem era maior. E foi interessante que o diabo já estava falando através dela, desde a hora que ela chegou, para tentar assustar e intimidar. Mas na hora, realmente, de orar, ele não teve aquela violência e veemência toda. Ele teve que sair, e saiu só comigo. Naquele dia não tinha 6 homens comigo, mas tinha o Senhor que habita em nós. Naquele dia eu pude vencer isso. Quer dizer que se você tem ainda problemas com relação a algo assim, o Senhor vai te dar a ocasião de ter uma revelação muito especial. Sim, é precioso isso, quando Deus te dá essa condição. Vários irmãos que eu já aconselhei na igreja, eu falei para ele, falei: essa semana mesmo o Senhor vai te dar isso. Teve uma irmã, líder de célula, me procurou um tempo atrás, falando: pastor, ela tinha um problema, tinha medo de demônio e tal. E eu falei: não, você pode ficar tranquila que essa semana o Senhor vai te livrar disso. A única maneira de você se livrar disso é você tendo um confronto direto com ele. Na hora que você confronta, você vai ter a chance de ver onde é que está a realidade. Ela contando na quarta-feira, ela tinha esquecido já do aconselhamento. Ela chegou na cela, na hora que ela começou o louvor, ela conta que alguém começou a rodopiar. E ela falou: ei, pastor. Ela lembrou, foi de mim. Falou: ele me paga. Eu falei: eu não mandei. Imagina se eu mando em demônio, nem quero saber disso. Mas Deus tem interesse de treinar os seus filhos. Quando há revelação, as coisas mudam. De que você precisa ter revelação? Você precisa ter revelação daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Você também precisa ter revelação daquilo que você é em Cristo, daquilo que você faz em Cristo e daquilo que você possui em Cristo. Quando os seus olhos se abrem a respeito dessas verdades, que são fundamentos, alicerces, tudo altera ao seu derredor. Não fique envolvido em querer saber mistérios que ninguém sabe. Procure saber aquilo que todo mundo sabe, mas que não faz diferença na vida deles, mas que possa fazer diferença na sua. A chave da vitória, sabe, o segredo do sucesso em todas as áreas, está diante de você, está diante de todo mundo, só que eles não dão valor, não percebem, não atribuem valor. Atribua você valor, o Senhor vai te abrir os olhos. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. A revelação, onde é que eu parei? Como eu estava dizendo, nos sustenta na hora da tentação. Revelação, ela é progressiva, como eu disse para os irmãos. Provérbios 4:18 diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você tem um nível de revelação hoje, você pode ter um nível maior de revelação daquelas mesmas verdades que você já sabia com revelação, mas agora aquela revelação é renovada. Não é que a anterior envelheceu, é que agora Deus te deu uma maior. Sabe, todas as vezes que vem uma luz maior, a outra parece que perde o brilho diante dela. Essa é a maneira como o Senhor faz. A revelação, além da revelação ter essas características, eu queria compartilhar com você ainda alguns princípios, chaves para você obter revelação. Como eu falei para os irmãos, a questão principal, mencionei isso rapidamente, agora eu quero aprofundar mais nessa questão. A questão principal para você ter revelação é você tratar com o seu coração. Duas questões chaves: é se encher com a palavra, mas ter um coração aprovado diante de Deus. Um coração correto, focado da maneira apropriada diante de Deus. Se o seu coração tem problemas, então você fica impedido de receber. Você não está cumprindo uma condição básica para receber luz da parte de Deus. Então, nesse sentido, queria compartilhar alguns princípios com você, falando do nosso coração. Primeiro, é que se nós queremos ter revelação, Precisamos de ter um coração consagrado para Deus. Abre lá em Juízes, capítulo 16, verso 20. Juízes, está no Velho Testamento, capítulo 16, verso 20. Os irmãos conhecem a história de Sansão e sabem que ele era um nazireu. Nazireu, não é narizeu, é nazireu. Na minha igreja tem um novo convertido que um dia ele me perguntou o que era um narizeu. Falei, um narizeu é alguém com nariz grande, de certo. Não, então não é, cuidado, é nazireu. Ele era um nazireu, que significa alguém que é consagrado a Deus. E o sinal da sua consagração era o seu cabelo. E diz a Bíblia, esse era o segredo da sua força. Porque o segredo da força do crente é a sua consagração. E o inimigo descobriu isso, a Bíblia fala, que atacou. O cabelo de Sansão fora cortado e ele agora perdeu a sua força. Quando o seu cabelo foi cortado, significa a sua consagração também foi cortada. E qual foi o resultado? Diz assim a Bíblia. E disse ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Olha o resultado ou a consequência de alguém que perde a sua consagração ao Senhor. Consagração é algo inteiramente do coração. É o seu coração consagrado a Deus. Quando a sua consagração é quebrada, a primeira coisa que o inimigo tem interesse em fazer com você, cegar-lhe os olhos. Já viram? Pessoas que acalentam pecado na sua vida, um pecado oculto, aquele pecado que ele faz questão de fazer vista grossa, de não tratar com ele diretamente. Qual que é o resultado dessa pessoa? Ela vai desenvolvendo indiferença, insensibilidade. Ela antes ia para o culto e ela sentia o toque de Deus, agora ela vai e ela não sente nada. E ela fica pensando, puxa, acho que o pastor perdeu a unção, a igreja perdeu a unção, já não sinto mais o que eu sentia antes. Mas depois ela não percebe que é nela que está o problema. Sua consagração foi cortada, então os seus olhos também se tornaram cegos. E ela agora não consegue enxergar o que antes ela enxergava. Ela perdeu a sua percepção espiritual. Não há revelação para quem não é consagrado. Deus não revela suas coisas para quem tem um coração errado. Está me ouvindo? Não teria sentido Deus revelar as suas realidades, a sua intimidade, aquilo que é tesouro para alguém que não atribui valor. Se o seu coração não é consagrado, querido, você não vai atribuir valor àquilo que é tesouro. E sabe, o Senhor pratica aquilo que Ele mesmo fala. Ele nos mandou não atirar pérolas a porcos. Ele também não dá pérolas a porcos. Ele também não revela as suas coisas para quem não tem um coração disposto a aprender. Jesus disse que aquele que quiser saber a respeito da verdade, ele vai ter revelação. Quem quiser saber a respeito da verdade, vai ter revelação. Ou seja, quem tiver um coração honesto e sincero, vai receber de Deus. Eu desconheço alguém que sinceramente tenha buscado a Deus, que não tenha recebido resposta. Presta atenção, não estou dizendo que sinceridade só é suficiente. Estou dizendo que sinceridade é um fator importante. Um coração sincero, Deus não despreza. Deus vai falar. O Senhor vai dizer. E às vezes, nos lugares mais improváveis. Tem um irmão nosso, que ele contou uma experiência que ele teve com Deus, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi. Ele estava buscando a Deus, sinceramente, buscando, aquela pessoa que busca, intensa com Deus, mas ele não sabia nada de Deus. Mas sinceramente ele perguntava, Deus, eu quero conhecer, me mostra. E alguém levou ele para conversar com um médium, que incorporava uma entidade lá. Ele falou e foi, se é de Deus, ele vai falar algo de Deus para mim. E sabe o que a entidade falou para ele? A própria entidade, ele contando. Que ele chegou lá para consultar, a entidade falou para ele, você não é daqui. O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Seu lugar é outro. E sabe que a própria entidade falou para ele, eu não queria falar, mas estão me mandando dizer, eu tenho que falar, você deve ir para tal lugar. E mandou ele buscar Deus numa igreja, a própria entidade. Vê como Deus faz? Nunca vi um negócio desse. Fiquei totalmente surpreso quando eu vi ele contando isso. Por que aconteceu isso? Porque alguém estava honestamente buscando a Deus. Às vezes falta mais honestidade na vida de algumas pessoas com Deus, de sinceramente desejar algo e de se consagrar para isso. Sabe, não tem a vida dupla. Para que vida dupla? É horrível aquela pessoa que tem uma vida aqui na frente e outra escondida atrás. Para com Deus não tem como você esconder nada. Esconde de homens, mas não esconde de Deus. Tem uma vida que seja um livro aberto diante de todos, de Deus e dos homens. Gasta menos energia, você vai viver com mais tranquilidade e vai agradar a Deus. Então, a primeira condição é um coração consagrado. Segunda condição, um coração ensinável. Bom, com relação a ser ensinável, tem dois tipos de crentes com relação ao ensino. É terrível isso. O primeiro tipo é o crente que eu chamo que tem o complexo de Adão. O que é o complexo de Adão? É aquele crente que não quer aprender nada com ninguém. Ele fala, não vou aprender com ninguém, eu vou buscar Deus e vou aprender diretamente com Ele. Deus vai me ensinar. Deus mesmo vai falar para mim. Então, ele acha que ele não precisa aprender com os outros, basta aprender diretamente com Deus. Ele despreza séculos de história da igreja, de mover de Deus, de homens de Deus que ouviram de Deus. Ele não quer aprender nada com esses homens, nesses séculos todos. Não quer aprender com ninguém hoje, porque ele quer aprender diretamente com Deus. Pergunto para você, Deus vai ensinar para ele? Não vai. Deus não vai ensinar para você diretamente, quando a sua motivação é orgulhosa. E você não quer aprender com os irmãos, porque você julga que aprender com os irmãos é se humilhar, é se diminuir. E a Bíblia fala, lá em Pedro, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não vai começar com você. Na verdade, Deus nem vai ensinar para você aquilo que você pode aprender com seu irmão. A revelação de Deus virá através do seu irmão, quando você se dispõe a aprender com ele. O outro tipo de irmão é aquele que acha que sabe tudo. Não é? Quantas vezes tem encontrado irmãos assim? Me lembro um dia, ministrando o cursão, como estou fazendo aqui, quando acabou a aula dessa matéria, um irmão me procurou e falou, pastor, quero dizer para você, muito joia, mas eu quero dizer que tudo isso que você falou, eu já sabia desde 1979. Eu falei, ah, que bom, maravilha. Em outras palavras, você não acrescentou nada, não tem nada para aprender, porque eu já sei tudo. Cuidado com quem já sabe tudo. Quem já sabe tudo não precisa de revelação. A condição básica para ter revelação é reconhecer que não sabe e que precisa de aprender de Deus. Que tem fome de conhecer de Deus. Cuidado com a postura de suficiência. Já temos tudo que nós precisamos. Não precisamos aprender mais nada com ninguém. Isso é sério. Que o Senhor nos livre disso. Amém, irmãos?